amor estamos, na verdade unidos, juntos caminhamos, graça e paz de ti recebemos, nos teus mandamentos sempre viveremos. Amar uns aos outros é nosso chamado, na luz da verdade, juntos lado a lado. Se permanecemos em Cristo em união, temos ao Pai e ao Filho em nosso coração. Tem entrado, mas em ti, Senhor, estamos firmados. Olhemos por nós, não deixemos cair o que já ganhamos em ti a existir. Amar uns aos outros é nosso chamado, na luz da verdade, juntos lado a lado. Se permanecemos em Cristo em união, temos ao Pai e ao Filho em nosso coração. Encontramos falar de boca a boca, juntos nos amamos. O gozo se cumpre, em ti nos unimos. Na verdade, amor, sempre te seguimos. Amar uns aos outros é nosso chamado, na luz da verdade, juntos lado a lado. Se permanecemos em Cristo em união, temos ao Pai e ao Filho em nosso coração. Senhor eleita, com amor seguimos, na verdade eterna para sempre te servimos. Graça e paz que em nós sempre estarão, andando na verdade com fé e com ação.